Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Jesus em minha vida. Em todas as religiões cristãs, Jesus é um modelo de conduta. É o grande mestre que ensina a viver melhor. É um modelo e guia. Jesus nada escreveu, mas falou a todos aqueles que o quiseram escutar, fosse por necessidade, por curiosidade, ou até mesmo por desejo de combatê-lo. Suas ideias e ensinamentos disseminaram-se rapidamente, pois aqueles que o ouviam comentavam encantados suas palavras com outrem. Depois de sua morte física, os apóstolos levaram seus ensinos a lugares distantes, aumentando o número daqueles que os conheceriam. Alguns dos seguidores escreveram a respeito do que viram e ouviram de Jesus, e esses textos formaram os evangelhos. Sua vida e sua obra, eternizadas por esses textos, são as mais comentadas e discutidas pelas civilizações da Terra através dos tempos. Em todas as religiões cristãs, o Evangelho é a base dos estudos e das pregações, possibilitando a todos a reflexão. O Evangelho pode ser considerado como um testamento que Jesus deixou para a humanidade, sendo o mais belo poema de esperanças e consolações a que podemos ter acesso. Ainda hoje, sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que o buscam, com lições de beleza e de felicidade, dando oportunidade de esperar por melhores dias à medida que nos ensina a autossuperação. Nos dias atuais, conhecer e estudar o Evangelho está ao alcance de todos, diferentemente do que acontecia quando isso era reservado apenas aos líderes espirituais de algumas religiões. Mas, será que o conhecimento do que disse Jesus, dos seus exemplos, das suas ideias, nos serve para realmente modificar nossas vidas? Será que procuramos ser simples e humildes, como Ele nos ensinou? Será que diante de um ato violento, seja físico ou moral, feito contra nós, sabemos mostrar a outra face ao agressor, dando-lhe um exemplo de brandura e não de revide? Será que ao nos sentirmos ofendidos, sabemos perdoar da mesma maneira que quando ofendemos queremos ser perdoados? Será que somos capazes de dialogar com todos a despeito de quaisquer diferenças, mantendo-nos calmos e pacíficos? Somos capazes de tratar com amor alguém cujas atitudes não estejam de acordo com nosso padrão moral sem fazer julgamentos? Somos capazes de refletir sobre aquilo que nos faz sofrer, sem nos julgarmos vítimas, mas sim responsáveis, e dessa maneira conseguirmos usar este sofrimento para nos modificarmos interiormente? Será que temos realmente ouvidos de ouvir? Ou decoramos as passagens dos evangelhos e as repetimos superficialmente sem nada colocar em prática? Nosso querido Mestre Jesus esteve entre nós porque desejava deixar um caminho a seguir. Se queremos realmente conhecê-lo, não basta apenas ler ou ouvir o que ele falou, mas sim experimentar em nossa vida seus ensinamentos, colocando-os em prática. Como nosso amigo e terapeuta, ele espera que possamos abrir coração e mente para as reflexões que há 2000 anos estão espargidas no ar que respiramos, esperando o solo fértil para germinar e florescer. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.